prédio da rua Popperry, número 1. Os caras que estavam lá e moravam lá foram introduzidos junto com o prédio. E ainda bem que sumiu na face da terra. Fim de papo. Eles já eram o mundo tem agora. Menos bandidos e guiados. Eles já eram o mundo agora. Tem menos bandidos e guiados. Foram incutidos junto com o prédio. E ainda tem que se miram na face da terra. E fim de papo. Eles já eram. O mundo tem agora menos bandidos e viados. Eles já eram. O mundo tem agora menos bandidos e viados.